592, pista 10, livre, pouso autorizado. Pesado, pouso 10, pista 10. Obrigado, boa noite. Voo 7491, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, é presente, vai direto a Lefa. Lefa. Aproje Lefa. Desvio para a esquerda, o voo 7491. 491, confirma a prova por quantas milhas? Para 220 milhas. Chega de Alfa Juliette, pole position. Alfa Juliette, 201 no voo 9592. Falou, tá 3520, vai permanecer na posição guardando o validamento. Ponte espera 28 pronto. 972 3 abrir em ar e decolar pista 28. Vento 240 graus, 029. Livre, alimenta a decolagem 28, risco 972. Controle, o 7491. 7491, prossiga. Possibilidade de coordenar para o de bank ou ótima, por favor. Lá de coordenação, gol 7491. Obrigado, assim a gente vai evitar formações aqui na saída. Close 30, chama 208, boa viagem. Muito obrigado, um ótimo final de semana, 208, 572. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar de colagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto líder. Rio 5972. 360, após 2500, direto, líder. Gol 7491, está autorizado SOSOP. Confirme a posição. Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, SOSOP. Ação 80, 7491. 7491, confere, chame Recife 128.35, correção. 128.8, alterna 126.0. 288.260, 7491. Salvador approach, good morning, Argentina 1910, descending flight level 15. Argentina 1910, Skok identification, descend to flight level 150. Confirm if you have any deviation ahead. Argentina 1910, descend flight level 150. Fly direct Sierra Alpha November Victor Oscar. Argentina 1910, fly heading Oscar Papa Romeo India Mike Supreme, descend to flight level 080. Fly direct Oscar Papa Romeo India Mike, descend and maintain flight level 080. Argentina 1910. Autorizado Recife nível 370. Decola da 28, vai manter a proa até 2500, depois curva direita, perfil da Aron, Aru, Upper Zulu 17, 1208, 5207 a 3 pontos. Fernando 92, cotejamento correto. Porém, retificando, após a decolagem, pode cumprir direto perfil da saída Aron, não é necessário manter proa até 2500 pés. Sentando para o pushback, acionamento. Afirmativo, após decolagem, cumpre o perfil da subida, vai chamar para o acionamento 1192. O 5972 chame Recife, cola 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 10. Cola 2835, 2510, 5972, um ótimo final de semana, boa noite. Igualmente, bom voo. Boa. 1910, descend to 4000 feet, QNH 1015. Descend and maintain 4000, Argentina 1910. Altus 511, go ahead. 10H1015, clear final ILS X-ray runway 28. Observer report established on localizer. Descend and maintain 2500, expect ILS Yankee runway 28, Argentina 19010. Portugal 259. O senhor pousou na pista 1-0, informou o vento de cauda, não fez? Com 0,5 nós. A tripulação anterior informou que recebeu vento de cauda durante toda a aproximação. Inclusive, foi uma das aeronaves que nos fez mudar para a operação na 28. Gente, porém, devido a sequenciamento na terminal, a operação será da 28, a menos que não tenha condições de decolar da 28. A gente pode coordenar uma mudança para 10, porém a pista é 02. Não entendi, Portugal. Momo, Momo Dilube. É a mesma da pista 1-0. Momo Dilube, após Dilube, uniforme Zulu 4-4. Nona, quando para cópia, chame 118.95. A informação agora é a hotel. Virginia 1910 established. Established on the localizer runway 2A, Argentina 1910. Argentina 1910, complete final, tower 118.95. Complete approach, contact tower 118.95, Argentina 1910, good night. Hello, tower, good morning, Argentina 1910, localizer runway 28. Argentina 1910, I have in sight, wind 200 degrees, 06 knots, yeah, clear to land runway 28. Clear to land runway 28, Argentina 1910. Argentina 1910 on the ground at 55. Locate to the next left and taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Argentina 1910. Delta 5-1, to copy the clearance. Go ahead, FCL 2-5-1. Very clear to release Google flight level 370. Takeoff on 8-28. After takeoff, Momo departure. Gilube transition. The NAP is Zulu 4-4 until Mike Sierra Sierra. Then according flight plan route. Salvador control frequency 120.80. Squawk 5205. Salvador, bom dia, voo 1172, informação hotel, passo 250. Voo 1172, eu sendo identificação, eu sou para nível de voo 050 e chegada Tepipe 1. E a chegada Tepipe 1 para o 050, identificou o voo 1172. Controle, boa noite, 1912, informação hotel. O 1812, aciona a identificação, deixa para nível de voo 060 e chegada Tepipe 1. Desce ao 060 na chegada Tepipe 1, voo 1812. 8, boa noite, voo 192, está no número 7 para o push e acionamento. 3 horas, tiver acionamento no Champex. 3 horas, semana ao taxi. Salvador, bom dia, gol 1173. Bom dia, 1173, tá chegando. Vamos solicitar daqui a pouco o nível 380 para Guarulhos. Dá pra adiantar disso, você sabe informar a saída prevista? Bravo, Uno transição Motiva. Bravo? Bravo Uno, a saída é Bravo Uno com transição Motiva para uniformes do Luna Vera. Tá positivo. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá reporte pronto a gente me diz. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá vai reportar 1015, 1192. Gol 972, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado a final do procedimento e ADS-XR, pista 28 de Salvador, passo estabilizado. Positivo para 2500, estado 1015, encontrar estabilizado em LS-XR 28, gol 1172. Gol 1172, dá gol confirma sua velocidade indicada? 210. Mente. Gol 1812. Gol 1812. Redução de velocidade para 2109. Teve tráfego da companhia, posição de 11 horas. 111 milhas. Rumo Nordeste. Passar o nível de voo 090 para 2500 metros. O tipo é o Boeing 737-800. Sim, reduzindo então. Boa noite, Nordeste. Dois próximo ao ponto de espera, está pronto. Gol 992 autorizado, alinhar e decolar. Pista 28, vento 220 graus, 062 de nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, gol 1192. Boa noite, 83520, posição 04, ciente da Índia, quando possível, João Pessoa, no 374. Ciente 3520, pronto, copo. Por favor, prossegue. Obrigado, João Pessoa, 370, acorda pista 28, saída Aron, após Aron Aru, Aracaju, após Aracaju Uniforme, Zulu no 7, após conforme nota. Controle Salvador 120, decimal 8, transponda 52 na meia. Autorizado João Pessoa, no 370, decola 28, saída Aron, após Aru, Aracaju, no Pesulu, no 7, conforme o transponder 5216 e o controle 1208, para o TAM 3520. Correto, 3520, chame para o Chibete, acionamento. Para o Chibete, acionamento. Gol 1812, desça para 4.000 pés, ajuste 1014 agora em Salvador. 4.000, 1014, gol 1812. Contato radar do Colégio Sobal 370, saída Aron. Saída Aron, dia direito para evitar formações, quando possível direto o RS-018, está transportando órgãos. Confirmando o transporte de órgãos vitais, o Gol 1192, efetuando desvio, solicitou a proa do Romeu 018. Confirme a proa ideal por quantas milhas, o Gol 1192, de desvio. Estou agora a proa 101, por mais 15 milhas. táxi 3520. Antes é passar o TAC 3520. Agora estabilizando na final do procedimento ILS-XAI pista 28 de Salvador, tráfego da companhia, Long Home West, passando 3.000 pés para 2.500 pés, o tipo Boeing 737-800. 700, voo 1.192. Voo 1.8.1.2, desça para 2.500 pés, ajuste 1.0.1.4, está autorizado a final do procedimento ILS-XAI. Ex-Rei Pista 28 de Salvador, reporte estabilizado. 2.500, autorizado para o centro, reporte estabilizado, descendo para 2.500, voo 1.8.1.2. Voo 1.1.9.2, está autorizado direto com o meu foco 0.1.8. Aprovando 0.1.8, voo 1.1.9.2. Voo 1.1.7.2, final da 28, visual, trem mais travada. Voo 1.1.7.2. Completa o final do procedimento ILS-XAI pista 10 de Salvador, chame torre 118 decimal 95 ou 1172. 295, obrigado. Salvador, muito bom dia. É o gol 1173, informação Índia, posição número 8, solicita autorização de tráfego. Bom dia, 1173, prepara só um negócio de chamada. Salvador, aguardando o chamado, gol 1173. Salvador, Salvador, bom dia, gol 1172, passando Serra Vitor 364, mais travado, visual com 22. Bom dia, 1172, vento 200 graus com 05 mais, pouso autorizado, pista 28. Livre pouso 28, 1172. Uno 8.1.2, chame correção, gol 1.8.1.2, completa final do procedimento ILS-XAI, pista 28 de Salvador, torre 1.8, decimal 95. 295, gol 1.8.1.2. 1.9.2, chame Recife 1.2.5.4.5, até 1.2.6, decimal 8.5. Foi pro gol 1.9.2. 1, 2, 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 6, 8, 5. Firma. 1, 1, 9, 2. Peraí, me escuta? 2, 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, 7, 5. 5, 2, 0, Aguarde na Índia para seguir o seu portão serial de número 7 após o TAM iniciar o táxi. Motorizado, continuando até o portão 7. 1172, confirme ingresso a pátio e aguarde o táxi do TAM. Sim, após a saída do TAM, prossiga até o portão 07. Após a saída do TAM, prossiga até o 07, ou 1172. Torre, voo 1812, final do LS X-Way, pista 28. Voo 1812, vento 210 graus, 04 finais, pouso autorizado, pista 28. E pouso 28, voo 1812. Dan 3520 para o táxi com POB de 129, uma autonomia, 2 horas, alternando o Maceió. 520, siga via pátio 3, primeira direita. Chame para ingresso na táxi Kilo. Primeira direita via pátio 3. Reportaram para ingresso na Kilo. Dan 3520. Gol 973, pronto, cópia. Prossiga, gol 973. 360, autorizado Guarulhos, na cola da pista 28, saída Sanvo 1, Leda, transição Montiva. Se aceptando, informamos o Luna 0 e segue conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5524. 360, no perfil da Sanvo 1, Leda, Montiva, decolando a 28, intercepta por Luna 0, controle 108, transponda 5524, gol 1973. 1173, transponda 5224, sem para prosseguir estacionamento. 5224, gol 1973. Marília, siga via Alfa, Juliette, portão 4. Ente, após o Marília, Alfa, Juliette, portão 4. Boa, boa noite, boa noite. Acione a identificação. Essa via chegada por médio para nível de voo 120. Sendo via para 120. Confirma a chegada? Pessoal, chegada é TPIP 1. Juno, tá 3, 8 no meio. Sub 11, Newcast, push it, sub. Should I consider up approval at 251 and come back to detection? Push it, sub, approval, scale 2511. Próximo, a atmosfera está pronta. 3520, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 210 graus com 04 nave. Ali decola 28, 3520.